Rádio Progresso AM 1530. Bom dia, amigos. A Rádio Progresso 1530 AM inicia mais uma jornada e esperamos contar com a sua audiência no decorrer de nossa programação. Estaremos todos juntos e invocamos as bênçãos de Deus para que o nosso trabalho atinja os seus objetivos. A todos, um bom dia. Ajude a Voz do Campo a continuar dando voz ao produtor rural. Seja você também um patrocinador da maior rede de rádios do agro. Aqui você tem informação que gera valor. Todo sábado, das 8 às 10 da manhã, com a apresentação de Marcelo Brum. Para maiores informações, entre em contato com a emissora da sua região. A Voz do Campo, o show agrícola está no ar. Papelaria Rio Branco, antiga Mengue Papelaria, sobre nova administração. Avenida Feitoria 251, em frente ao Risul. A Papelaria Rio Branco traz para você papelaria, livraria, material para escritório, bazar e brinquedos. Tudo o que você procura em um só lugar, bem pertinho de você. Condições incríveis para o Volta às Aulas. 10% de desconto na lista do material escolar para pagamento em dinheiro. 5% de desconto no débito ou parcelamento em até 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Promoções para material escolar, mochilas e livros. Ligue e confira. 3566-0386. Nova Progresso. Bom dia. Bom dia. Nova Progresso. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Como é bom ter sua amizade. Progresso, progresso, a nossa raiz.